poesia me dê ânimo, assim como você me dava. Filme intenso, a alma agoniza de dor. É estranho, me sinto meu próprio compositor. Quantas vezes a mim mesmo neguei o amor, quantas vezes me deixei tomar pelo rancor. Eu mesmo quantas vezes matei-me pra não morrer, despedacei-me pra não fazer sofrer. Foi assim que até aqui eu cheguei, ultrapassando os limites que eu mesmo me coloquei, me isolando do mundo, meu próprio submundo, arranjando desculpa para dizer adeus ao mundo. Eu mesmo já estive perto de me cortar os pulsos, triste, triste, mas já agi por impulso. Viver no extremo é agonizante, presenciar a solidão é angustiante. Ser humano, alguns imagina nesse meio um carro indo para ribanceira sem freio. Deprimente ver o quanto agonizamos sem ao menos sermos notados. Pensamos que amanhecer trará novas perspectivas, porém mal notamos o quanto tudo isso é mentira. Que poucos, poucos damos atenção, acham que se alcança a resposta sem reflexão. Que no passo de uma janta feita a transformação, nos autodestruímos perdendo a chance de renovação. Nas cadeias dos hospitais se clama uma nova chance, pede-se uma nova oportunidade de revanche. Rever os erros, a vida recomeçar, dar um fim ao orgulho e voltar a respirar. Firmeza, meu nome é mais conhecido como Leal. Assim como eu, vários fazem de suas vidas a esperança dos outros, mas muitas vezes nós mesmos estamos à procura dela. Na luta, ao luto, vamos e às vezes não voltamos. Ficamos estáticos diante da perda, lamentamos. Olha lá quem mais amo. Inédito, por favor, abra os olhos, não se entregue. Você prometeu que não ia me deixar. A palavra que pra sempre juntos íamos estar. Mas olha eu aqui só, sem você, escrevendo quando tá sendo difícil te perder. O amanhecer insiste em me fazer não te esquecer. Mesmo lendo Neruda, foi você que fez reviver. Me ensinou o quanto é importante não desistir, lutar pelo que se acredita até o fim. Poucas vezes sentamos pra conversar, mas é você que sempre eu recorrer pra me confortar. Suas palavras diretas, sinceras, me acalmava, me trazia lucidez, amenizava a raiva. Cadê você aqui ao meu lado? Não pode ser, é sonho, não posso estar acordado. Você partiu sem de mim te despedir, deixou vazio sem precedência por aqui. Sem você, tudo, tudo está sem sentido. Você era minha vida, meu combustível. Tudo que fiz foi pra você se orgulhar. As vitórias que obtive juntos comemorar. O que era, o que sou, o que vale. Sem você me sinto um pássaro atrás das gatas, esperando o dia voltar a estar contigo e voltar a ter meu alicerce, meu amigo. Poder me abraçar e dizer o quanto te amo. Vou ser sincera, a saudade está me matando. Até agora não me imagino vivendo sem você. Por onde olho, vejo você. Do que imaginei que você partiria antes de mim. Não era o acordado, não, não, não, por mim. Meu povo forte não pode ter me deixado assim, desorientado. Melhor eu ir agora, não encontro mais palavras. Se consiga transmitir o que fazem agora as lágrimas, espero um dia poder te reencontrar. Pois pelos seus sonhos continuarei a lutar.